Caros moscovitas e visitantes da nossa capital, o metrô de Moscou é um meio de transporte que acarreta um elevado nível de perigo. Aviso no metrô. Quem for suficientemente temerário e paciente para olhar de frente para a escuridão, ao longo da sua vida, será o primeiro a ver nela um raio de esperança. Khan. O fim do mundo. Quem está aí? Artyom. Vai ver. Artyom levantou-se contrariado do seu lugar junto à fogueira e, passando a metralhadora das costas para o peito, encaminhou-se para a escuridão. Ficou parado na orla da zona iluminada e, com o tom de voz mais elevado e mais ameaçador que conseguiu arranjar, pôs uma bala na câmara e gritou asperamente. Alto! Senha! Ouviu passos rápidos e entrecortados no escuro, onde, momentos antes, ouvira um restolhar estranho e murmúrios cavos. Alguém estava a recuar para as profundezas do túnel, assustado pela voz agressiva de Artyom e pelo ruído metálico da arma. Artyom apressou-se a voltar para junto do fogo e respondeu secamente a Peter Andreevich. Nah. Quem era não se mostrou. Não respondeu. Limitou-se a fugir. Idiota! Tinha ordens claras. Se não respondessem, disparas de imediato. Como é que consegue saber o que era? Talvez os pretos estejam a aproximar-se mais. Não. Não me pareceu que fosse gente. Os sons eram de fato estranhos. Os passos também não eram humanos. E pensas o quê? Que eu não conheço o som de passos humanos? E de qualquer modo, desde quando é que os pretos se põem a fugir? Assim. Tu sabes como é, Peter Andreevich. Ultimamente tem atacado sem hesitar. Já se atiraram desarmados a uma patrulha avançando diretamente contra o fogo das metralhadoras. Mas isto? Esta coisa fugiu logo. Como um animal assustado. Está bem, Artyom. És demasiado esperto. Para teu próprio bem. Mas deram-te instruções. E por isso segue-as e não te ponhas a pensar. Podia ser um batedor. E agora ficou a saber quantas pessoas aqui se encontram e a quantidade de balas que necessitariam. E podem vir dar cabo de nós só para se divertirem. Porem-nos uma faca na garganta e eliminar toda a estação. Como fizeram em Polezaivskaya. E só porque tu não te livrasse desse animal. Toma atenção. Para a próxima, ponho-te a correr atrás deles pelo túnel fora. Imaginar o túnel com seus 700 metros foi o suficiente para fazer estremecer Artyom. Era horrível pensar nisso. Ninguém encontrara coragem para percorrer os 700 metros em direção a norte. As patrulhas haviam conseguido chegar aos 500 metros, e depois de iluminarem a zona de fronteira com o holofote montado na vagoneta e de se convencerem de que nenhuma das criaturas atravessaria esse limite, voltaram apressadamente para trás. E mesmo os batedores, antigos fuzileiros bem corpulentos, paravam quando chegavam aos 680 metros. Escondiam as pontas acesas dos cigarros nas palmas das mãos, em concha e ficavam totalmente imóveis, agarrados aos instrumentos de visão noturna. E depois regressavam, vagarosamente e em silêncio, sem tirarem os olhos do túnel e sem nunca lhe voltarem as costas. Encontravam-se agora em patrulha, aos 450 metros, a apenas 50 metros do posto da fronteira. A zona era inspecionada uma vez por dia e esta inspeção terminara já há várias horas. Este posto era o mais avançado de todos e desde a última verificação as criaturas que a patrulha tivesse assustado já deviam ter começado a aproximar-se outra vez. As chamas atraíam-nas. E as pessoas também. Artyom regressou ao seu lugar e perguntou. O que aconteceu ao cerco na estação de Polezaivskaya? Embora já conhecesse a história, que era de arrepiar, e que lhe tinha sido contada pelos mercadores da estação, Artyom sentiu a necessidade de a ouvir outra vez, como uma criança que sente uma vontade irresistível de ouvir histórias assustadoras sobre os mutantes sem cabeça e sobre os canibais que raptavam as crianças. Em Polesavskaya? Não me digas que nunca ouviste nada sobre isso. É uma história estranha. Estranha de meter medo. Primeiro, os batedores da estação começaram a desaparecer. Entravam nos túneis e não regressavam. É certo que os batedores deles são completamente inexperientes e não são como os nossos. Mas a estação deles também é mais pequena. Não é nada como a nossa e vive lá menos gente. Bem, vivia. De qualquer modo, os batedores começaram a desaparecer. Um destacamento parte e já não volta. De início, ainda pensaram que alguma coisa pudesse estar a demorá-los. O túnel dá várias voltas lá como aqui. Artyom sentiu-se desconfortável ao ouvir essas palavras. E nem as patrulhas, nem os que estavam na estação conseguiram ver o que se passava. Não apareceu ninguém. Passou meia hora, passou uma hora, passaram duas. Ficaram a pensar para onde teriam ido os batedores, apesar de não avançarem mais longe do que 1 quilômetro. Não tinha autorização para ir mais longe e também não eram completamente idiotas. Para abreviar, decidiram que não iriam esperar mais. E enviaram reforços, que procuraram e procuraram, e gritaram, mas tudo em vão. A patrulha desapareceu mesmo, e os batedores continuaram desaparecidos. E o problema não era tanto o fato de não saberem o que teria acontecido. O pior era o fato de não se ter ouvido nada, nem o mais pequeno som. Não havia vestígios nenhums. Artyom já estava a arrepender-se de ter pedido a Peter Andreevich para lhe contar outra vez a história de Polesavskaya. Peter Andreevich estava melhor informado, ou então decidira acrescentar outras coisas ao que já se sabia. O certo é que os pormenores a que aludia nunca poderiam ser fruto da imaginação dos mercadores, apesar de estes serem mestres e entusiastas da arte de contar histórias. E estes pormenores provocavam calafrios a Artyom, apesar do conforto do fogo. Todos os ruídos que lhe chegavam do túnel, mesmo os mais inocentes, lhe alvoroçavam agora a imaginação. Pronto, é isto. Como não ouviram tiros, partiram do princípio de que os batedores tinham simplesmente partido. Talvez estivessem insatisfeitos com qualquer coisa e tivessem decidido ir embora. Portanto, o diabo que os carregue. Se era uma vida fácil a que procuravam, se queriam andar por aí com a Halé, que fizessem o que queriam. Era mais simples olhar para o assunto dessa maneira. E mais fácil. Mas passada uma semana, desapareceu mais um grupo de batedores, que nem deviam afastar-se mais de 1/2 quilômetro da estação. Era outra vez a mesma história. Não se ouvia um som nem deixava um vestígio. Era como se tivessem transformado em fumo. E na estação começaram a preocupar-se. Estavam mesmo com um problema. Só numa semana desapareceram 2 esquadrões. Precisavam de tomar uma decisão. E medidas. Portanto, decidiram formar um cordão aos 300 metros. Arrastaram sacos de areia, montaram ninhos de metralhadoras e um holofote, seguindo todas as regras de fortificação. Enviaram um mensageiro a Begovaya. Tinham estabelecido uma confederação com Begovaya e o Litsa, em 1905. De início, a confederação também incluía a estação Oktyabrskoye-Pol. Mas aconteceu qualquer coisa, ninguém soube o que, talvez qualquer tipo de acidente. A situação tornara-se insuportável e toda a gente fugira de lá. De qualquer modo, enviaram um mensageiro a Begovaya para os avisar de que havia problemas iminentes e também para pedir ajuda, no caso de acontecer alguma coisa. O primeiro mensageiro tinha acabado de chegar a Begovaya e as pessoas de lá ainda estavam a debater a resposta, quando apareceu um segundo mensageiro, coberto de suor, a dizer que o cordão reforçado fora destruído, até o último homem, sem que fosse disparado um único tiro. Todos eles estavam mortos, como se tivessem sido atacados enquanto dormiam. E era isso que metia medo. Eles nunca teriam adormecido assim, sobretudo depois do susto que haviam apanhado. Já para não falar das ordens e das instruções que lhes tinham sido dadas. Nesta altura, as pessoas de Begovaya compreenderam que, se não fizessem nada, poderiam começar a ter o mesmo tipo de problema. Organizaram uma força de ataque composta por veteranos, cerca de 100 homens com metralhadoras e lança-granadas. Claro que demoraram algum tempo, talvez dia e meio, mas o certo é que enviaram um grupo em socorro de Polesavskaya. Mas quando lá chegaram, não restava ninguém com vida, nem corpos havia. Só sangue, por todo lado. Aí está. E quem sabe como é que isso aconteceu? Eu, por exemplo, não acredito que haja seres humanos capazes de fazer uma coisa destas. E o que aconteceu em Begovaya? A voz de Artyom estava diferente, com uma entonação invulgar. Nada. Viram o que se passava e fizeram explodir o túnel de ligação à Polesavskaya. Consta que abateram 40 metros de túnel e que não se pode atravessar. O entulho sem máquinas especiais. E mesmo com máquinas nunca se conseguiria ir muito longe. E de qualquer modo, onde é que se vai encontrar esse tipo de maquinaria? As nossas máquinas já há mais de 15 anos que estão a apodrecer. Peter Andreevich calou-se, ao olhar para as chamas. Artyom tossiu prolongadamente e disse: pois, devia ter disparado contra a coisa. Fui idiota. Do sul, da zona da estação, fez-se ouvir um grito. É, aí, aos 400 metros. Está tudo bem aí? Peter Andreevich pôs as mãos em concha à frente da boca, formando um megafone, e respondeu: aproxime-se. Temos aqui um problema. Vindos do lado da estação, aproximaram-se três pessoas, de lanternas em punho. Deviam ser elementos da patrulha dos 300 metros. Ao entrarem na zona iluminada pelas chamas, pousaram as lanternas e sentaram-se. Olá, Peter. És tu, portanto. E eu a perguntar-me, quem é que eles enviariam hoje para a beira do mundo? Disse o mais velho dos três, a sorrir enquanto tirava um cigarro do maço. Ouve, Andriuka. Um dos meus homens viu alguém aqui, mas não disparou. E o que ele viu escondeu-se no túnel. Ele disse que não lhe parecia um ser humano. Não lhe parecia um ser humano? Que é que parecia, então? Andrei voltou-se para Artyom. Eu nem o vi. Pedi-lhe a senha e o que quer que fosse fugiu para norte. Mas os passos não eram de pessoas. Eram leves e muito rápidos, como se tivessem quatro pernas em vez de duas. Ou três. Contrapôs Andrei, fazendo uma careta de medo. Artyom engasgou-se ao lembrar-se das histórias sobre as pessoas de três pernas da linha de Filiovskaya 1, onde algumas estações ficavam à superfície e os túneis não eram muito fundos, fornecendo uma proteção reduzida contra a radiação. Havia coisas com três pernas e com duas cabeças em toda a espécie de anomalias, maradas em todas essas zonas do metrô. Andrei chupou o cigarro e disse para os homens que o acompanhavam: muito bem, pessoal. Já que aqui estamos, que tal se nos sentássemos por um bocadinho? Se alguma coisa com três pernas voltar a assustar esses tipos, damos-lhes uma ajuda. É, Artyom, arranja-se uma chaleira? Peter Andreevich levantou-se e despejou água de uma lata para uma chaleira amolgada e coberta de fuligem, pendurando-a sobre a fogueira. Passados alguns minutos, a água levantou fervura e a chaleira começou a assobiar. O som, tão doméstico e tão reconfortante, fez Artyom sentir-se mais quente e mais calmo. Olhou em redor para os homens sentados à volta da fogueira. Todos eles homens robustos e em quem se podia confiar, endurecidos pela vida difícil que viviam no subsolo. Era possível confiar em homens assim. Podia-se contar de fato com eles. A estação de onde vinham mantivera a reputação de ser a mais bem-sucedida em toda a linha, e isso graças aos homens aqui reunidos e aos outros como eles. Estavam ligados por laços calorosos e quase fraternais. Artyom pouco mais tinha que 20 anos e nascera quando o mundo ainda existia lá em cima, à superfície. Não era tão magro e tão pálido como os outros que haviam nascido no metro. e que não se arriscavam a subir à superfície por medo da radiação e dos raios abrasadores do sol, tão prejudiciais aos habitantes do subsolo. E, tanto quanto se lembrava, só estivera à superfície uma única vez e apenas por um momento. A radiação existente era tão arrasadora que qualquer pessoa mais curiosa ficaria completamente queimada em poucas horas, antes de conseguir dar alguns passos e ver um mundo bizarro que existia no exterior. Artyom não tinha nenhuma recordação do pai. A mãe estivera com ele até fazer 5 anos. Viviam na estação de Chmyryazevkaya. As coisas corriam bem e a vida era suave e pacífica até a estação ter sucumbido a uma praga de ratos. Houve um dia em que ratos cinzentos enormes de pelo molhado começaram a sair aos magotes dos túneis do lado escuro da estação. O túnel fazia uma inclinação e desaparecia de vista. Era um ramal da principal linha do norte, a que já não se prestava atenção, que se perdia na complexa rede de centenas de corredores que formavam um labirinto de horror, gélido e nauseabundo. A passagem descia até os reinos dos ratos, e nem o mais audaz dos aventureiros ousava seguir esse caminho. E mesmo qualquer viajante que pudesse andar perdido pelos túneis, sem conseguir descobrir onde se encontrava pelos mapas e pelas indicações existentes no metro, acabaria por parar antes dessa zona limítrofe, apercebendo-se instintivamente do perigo negro e sinistro que podia emergir do túnel, para depois fugir pela enorme fenda que era a entrada, como se ela fosse a porta de uma cidade infestada pela peste. Ninguém incomodava os ratos. Ninguém penetrava os seus domínios. Ninguém ousava violar as suas fronteiras. Eles violaram as nossas. E muitas foram as pessoas que pereceram nesse dia, quando uma correnteza viva de ratos gigantescos, maiores do que todos os que já tinham sido vistos nas estações e túneis, rompeu os cordões de segurança e submergiram a estação, os seus defensores e toda a população abafando os gritos dos que morriam com o peso dos seus corpos, devorando tudo o que encontravam pelo caminho, os vivos, os mortos e os seus próprios companheiros que tombavam. Os ratos continuaram sempre a avançar, inexoravelmente, às cegas, movidos por uma força que estava para lá da compreensão humana. Só alguns homens se salvaram. Não sobreviveram mulheres, idosas ou crianças. Nenhuma das pessoas que, em circunstâncias normais, teriam sido salvas em primeiro lugar. E esses homens, 5, e todos eles saudáveis, sobreviveram apenas pelo acaso de se encontrarem perto de uma vagoneta que dividia junto ao túnel sul, no extremo oposto da mortífera invasão. Ao ouvir os gritos provenientes da estação, um deles foi a correr ver o que se passava. Chmyryazevskaya já cedia à invasão quando ele, à entrada, viu o que estava a acontecer. Ao avistar a massa de ratos que invadia o cais, começou a recuar, sabendo que nunca conseguiria prestar auxílio aos defensores da estação, mas de repente sentiu a mão presa. E, ao olhar, deparou com uma mulher de rosto contorcido pelo terror a puxar-lhe insistentemente pela manga, gritando para tentar sobrepor-se ao coro de gritos de desespero que enchia o ar. Salva o soldado! Tem piedade! Viu nessa altura que ela lhe estendia uma mão de criança, uma mão pequena e gorducha, e agarrou-a sem sequer perceber que talvez pudesse estar a salvar uma vida, começando por arrastar a criança para depois pegar nela, segurando-o com firmeza debaixo do braço. O soldado começou a correr à frente dos ratos, numa competição mortal, pelo túnel onde o esperavam os seus camaradas da patrulha e a vagoneta. De longe, aos 50 metros, gritou-lhes que pusessem de imediato a vagoneta a trabalhar. A vagoneta era motorizada e a única deste tipo no conjunto das 10 estações circundantes, e foi só por isso que conseguiram levar a melhor sobre os ratos. A patrulha fugiu, atravessando a grande velocidade a estação deserta de Dmitrovskaya, onde se abrigavam alguns eremitas, conseguindo apenas gritar: Fujam! Ratos! Sem perceberem que não havia nenhuma possibilidade de os eremitas se salvarem. Ao chegarem aos cordões de Savyolovskaya, estação com a qual, graças a Deus, havia um acordo de paz, abrandaram para não serem atacados a tiro. A velocidade a que iam teriam sido tomados por salteadores. E gritaram a plenos pulmões. Ratos! Vem aí os ratos! Estavam preparados para atravessarem Savilovskaya e para continuarem ao longo de toda a linha de Serpukhovsk, Timiryazevskaya 2. Desde que houvesse sempre caminho à sua frente e a lava cinzenta não tivesse invadido toda a extensão do metrô. Mas havia felizmente uma coisa em Savilovskaya que o salvaria, e talvez mesmo a toda a linha. Chegaram à estação ensopados em suor, a gritarem aos guardas de Savilovskaya como a custo tinham conseguido escapar à morte. E os guardas do posto apressaram-se a retirar a cobertura que ocultava uma máquina de aspecto impressionante. Era um lança-chamas construído pelos artesãos locais com peças sobressalentes, improvisado, mas incrivelmente potente. Quando apareceram as primeiras massas de ratos, cada vez mais espessas, ouvindo-se já o restolhar e os sons ásperos das unhas dos milhares de ratos saídos da escuridão, os guardas ligaram os lança-chamas. E só o desligaram quando o combustível se esgotou. Uma chama cor de laranja varreu, com um uivo, uma extensão de dezenas de metros do túnel e queimou os ratos. Queimou-os todos, sem interrupção, durante 10, 15, 20 minutos. O túnel encheu-se com um cheiro repugnante da carne queimada e com os guinchos enlouquecidos dos ratos. E depois de passarem o cordão dos guardas de Savilovskaya, transformados em heróis e destinados a serem famosos no futuro, em toda a linha do metrô, a vagoneta parou. Nela encontravam-se os 5 homens que haviam fugido da estação de Timiryazevskaya, e mais um passageiro, a criança salva. Era um rapaz, Artyom. Quanto aos ratos, ecoaram. A sua vontade cega fora quebrada por uma das últimas invenções do gênio militar dos seres humanos, que continuavam sempre a ser melhores a matar do que qualquer outro ser vivo. Os ratos fugiram por onde tinham avançado e retiraram-se para o seu enorme reino, cujas verdadeiras dimensões ninguém conhecia. Eram misteriosos todos esses labirintos, abertos a uma profundidade incrível que aparentemente nem serviam para fazer funcionar o metrô. Era difícil acreditar, apesar do que garantiam algumas pessoas com autoridade na matéria, que esses túneis tivessem sido construídos por operários normais. Uma dessas pessoas trabalhara na época que já passara, como assistente do condutor num comboio movido à eletricidade. Já existiam poucos desses especialistas. Eram muito apreciados porque foram, de início, as únicas pessoas que conseguiam saber por onde andavam. E também porque não cediam ao medo no momento em que se encontravam no exterior das carruagens confortáveis e seguras nos túneis negros do metrô de Moscovo e nos intestinos de pedra da grande metrópole. O assistente do condutor era tratado com todo o respeito por todos os habitantes da estação, que ensinavam os filhos a fazer o mesmo. E talvez tivesse sido por isso que Artyom guardou tantas recordações dele durante toda a sua vida. Um homem magro e cansado, de aspecto macilento, devido aos longos anos de trabalho sobre a superfície, sempre vestido com uma farda deslavada e esfarrapada de empregado do metrô, que perdera a distinção há muito tempo, mas que era envergada com o mesmo orgulho que um almirante reformado poderia sentir ao vestir o seu uniforme número 1. E até Artyom, que não passava de uma criança nessa altura, reconhecera a dignidade e o poder que transpareciam da figura adoentada do assistente do condutor. E era natural que fosse assim. Para todos os que haviam conseguido sobreviver, os empregados do metrô eram como guias indígenas de missões de exploração em selvas desconhecidas. Acreditavam e confiavam neles como se fossem homens religiosos, e era do seu conhecimento e das suas capacidades que dependia a sobrevivência de todos. Muitos vieram a ser os dirigentes máximos das estações quando o sistema unificado de governo se desintegrou e o metrô deixou de ser um território complexo, preparado para a defesa da população, e um imenso abrigo nuclear para se transformar numa multidão de estações autônomas, mergulhadas no caos e na anarquia. Com o tempo, as estações tornaram-se independentes e autossuficientes, renascendo como estados anões bem distintos uns dos outros, com regimes e ideologias específicas e com líderes e exércitos próprios. Guerrearam-se e uniram-se para formar federações e confederações. Passaram a ser centros metropolitanos de impérios em ascensão para, no dia seguinte, caírem sobre o jugo e o domínio colonial dos outros impérios que eram os amigos ou os escravos da véspera. Estabeleceram uniões de curto prazo para enfrentar ameaças comuns para logo se atacarem com energia renovada assim que essas ameaças apareciam. Lutaram por tudo com o mesmo despojamento. Espaço para viver, comida, plantações de levedura albuminosa, cogumelos que não precisavam de luz solar, criação de galinhas e porcos que dava origem a porcos subterrâneos de pele pálida e galinhas macilentas, alimentadas por cogumelos subterrâneos incolores. Lutaram pela água, claro. Melhor, pelos filtros para a água. Os bárbaros que não sabiam reparar os sistemas de filtragem, que já não funcionavam e que estavam a morrer devido à água que a radiação envenenara, atiraram-se movidos por uma raiva animal contra os bastiões da vida civilizada, existentes nas estações onde as máquinas dinamoelétricas e os postos hidroelétricos improvisados trabalhavam corretamente, onde os filtros eram reparados e limpos com regularidade e onde, nos solos úmidos tratados com carinho pelas mãos femininas, já se viam os cogumelos brancos e onde os porcos bem alimentados grunhiam nas suas pocilgas. As tentativas de tudo destruir, intermináveis e desesperadas, foram impulsionadas pelo instinto de preservação da espécie e pelo eterno princípio revolucionário de conquistar e dividir. Os defensores das estações mais bem-sucedidas, organizados em divisões preparadas para o combate por antigos militares profissionais, resistiam aos assaltos dos vândalos até a última gota de sangue. Lançaram-se em contra-ataques e retomavam pela força cada centímetro dos túneis de ligação entre as estações. Essas reforçaram o seu poder militar para poderem responder com expedições punitivas às incursões do inimigo e usavam-no também para afastar os seus vizinhos civilizados dos territórios considerados necessários para se manterem se, por acaso, não conseguissem formalizar acordos por meios pacíficos. E resistiram, graças ao poder que tinham, aos monstros que emergiam de cada abertura e de cada túnel. Eram criaturas estranhas, deformadas e perigosas, que teriam desesperado Darwin, com a sua óbvia falta de conformidade com as leis do desenvolvimento evolucionário. Por muito que essas feras pudessem ser diferentes dos animais a que os seres humanos se haviam habituado, talvez por terem nascido sob a influência dos raios invisíveis e devastadores do Sol, que transformaram em seres infernais alguns inofensivos exemplos da fauna urbana, ou por terem habitado desde sempre as profundezas, sentindo-se agora incomodadas pelos homens, o certo é que continuavam a ser um elemento bem visível da vida na Terra. Desfiguradas, pervertidas, mas de qualquer modo, seres vivos. Sujeitos ao mesmo impulso de qualquer outra forma de vida orgânica existente no planeta. Sobreviver. Era necessário sobreviver, a todo custo. Artyom pegou uma caneca branca e amolgada, onde se agitava um pouco do chá que era cultivado na sua estação. Não era realmente chá, claro, mas uma infusão feita de cogumelos secos com outros aditivos. O chá verdadeiro era uma raridade, por isso racionavam-no e bebiam-no apenas nos principais dias festivos, e o seu preço chegava a ser dezenas de vezes superior ao da infusão de cogumelos. No entanto, gostavam da variedade que era cultivada na sua estação, e sentiam-se tão orgulhosos dela que chegavam a chamar-lhe chá. É verdade que os forasteiros cuspiam, quando o provavam pela primeira vez, por não estarem habituados ao gosto, mas rapidamente se habituavam. E a fama deste chá já havia ultrapassado as fronteiras da estação de origem. Até os mercadores o vinham comprar, uns atrás dos outros, arriscando a própria vida, e rapidamente o chá ficou conhecido em toda a linha do metrô. De tal modo que a Liga Hanseática começou a interessar-se por ele, levando a que grandes caravanas carregadas com a infusão mágica passassem a sair de VDN KH3. Com isto, o dinheiro começou a fazer o percurso inverso. E onde havia dinheiro, havia armas, lenha e vitaminas. E vida. Desde que tinham começado a fazer esse chá de VDNKH, a estação tornou-se mais forte. As pessoas das estações mais próximas mudaram-se para lá, e a prosperidade instalou-se. Os habitantes de VDNKH também se sentiam orgulhosos dos seus porcos, e segundo a lenda, era precisamente graças a essa estação que os porcos tinham aparecido no Metro. No início, alguns aventureiros mais ousados haviam conseguido entrar no pavilhão dos criadores de porcos da exposição, levando os animais para a estação. Então, Artyom, como vão as coisas com o Sukhoi? Perguntou Andrei, bebendo o chá com goles curtos e cautelosos e soprando o líquido para o arrefecer. O tio Sasha? Está tudo bem. Regressou há pouco tempo de uma expedição na linha com alguns dos nossos. Deve sabê-lo. Andrei era cerca de 15 anos mais velho do que Artyom. A sua atividade era em geral a de batedor e raramente se deixava ficar por um posto de vigia anterior aos 450 metros e só como comandante da linha de defesa. Agora estava colocado a 300 metros, com uma boa cobertura, mas de qualquer modo sentia a mesma vontade de ir mais longe, fazendo uso de qualquer pretexto ou de qualquer falso alarme para se aproximar mais da escuridão e dos segredos do Metro. Andrei sentia um enorme fascínio pelo túnel e conhecia muito bem os seus amais, e na estação sentia-se desconfortável no meio dos agricultores, dos operários, dos empresários e dos membros do governo. Talvez não sentisse que precisassem dele. Não se ajeitava a cultivar os cogumelos, nem tampouco metido no esterco até os joelhos a alimentar com cogumelos os porcos gordos das quintas da estação. E também não conseguia tornar-se mercador, desde que nascera que não o suportava. Andrei tinha sido sempre soldado e um guerreiro nato, e acreditava, no mais íntimo de si, que nada fizera durante toda a vida senão defender os agricultores nojentos, os mercadores barulhentos, os administradores que só se ocupavam de negócios e as mulheres e crianças. A sua força arrogante, a confiança absoluta que depositava em si próprio e a atitude calma que mantinha relativamente a si e aos outros que o rodeavam, atraíam as mulheres porque se mostrava sempre capaz de as defender. Elas prometiam-lhe amor e conforto, mas Andrei só se sentia confortável a partir dos 50 metros, passando o ponto de viragem a partir do qual deixavam de ver as luzes da estação. E aí, as mulheres já não o seguiam. E por que seria? Agora, sentindo-se agradavelmente quente devido ao chá, pôde tirar a velha boina preta, limpando com a manga o bigode úmido do vapor. Depois começou a fazer perguntas a Artyom, ansioso por notícias e rumores que pudessem ter sido trazidos do sul pelos enviados da estação e pelo padrasto de Artyom, o homem que, 19 anos antes, se sentira incapaz de abandonar uma criança e que o arrancara aos ratos, de Timiryazavskaya, tomando conta dele a partir dessa altura. Eu próprio já soube de uma ou duas coisas, mas sou todo ouvidos e escutarei com prazer, mesmo por uma segunda vez. Pode ser? Insistiu Andrei. Mas Andrei não precisava de passar muito tempo a tentar convencer Artyom, que gostava de contar, e não apenas uma vez, as histórias do padrasto. E toda a gente gostava de as ouvir, de boca aberta. Bem, deve saber onde foram. Começou Artyom. Sei que foram para sul. São tão confidenciais esses vossos exploradores. E Andrei soltou uma gargalhada. Como sabes, fazem parte de missões especiais que o governo envia. Voltou-se para um dos seus homens, piscando-lhe o olho. Vá lá. Não havia nada de secreto nisto. Contrapôs Artyom, rejeitando a ideia com um gesto. Era uma expedição de reconhecimento do terreno, para reunir informações. Informações dignas de confiança. Por que não podemos acreditar nos forasteiros e nos mercadores que ficam a dar a língua na estação? Podem ser mercadores, mas também podem ser agentes provocadores que andem a divulgar informações erradas. Nunca se deve confiar nos mercadores. Rosnou Andrei. Só se interessam pelo seu próprio bem. Como é que podemos saber quando devemos confiar neles? Num dia vendem-te o chá à rança, e no dia seguinte vendem as tuas entranhas a outros quaisquer. E até podem andar por aqui a reunir informações entre nós. Para ser sincero, também não confio muito nos nossos próprios mercadores. Bem, é errado atacar os nossos, Andrei Arkditch. Os nossos mercadores são boa gente. Conheço-os quase todos. São pessoas como as outras. E adoram dinheiro também. Querem viver melhor do que os outros e têm sempre qualquer objetivo em vista. Disse Artyom, tentando defender os mercadores da sua estação. Aí está. É isso mesmo que estou a dizer. Adoram dinheiro. Querem viver melhor do que todas as outras pessoas. E quem sabe o que eles fazem quando se metem pelo túnel? Consegues garantir-me que, na estação seguinte, não são recrutados por agentes? Consegues ou não? Mas que agentes? Quais são os agentes que mandam nos nossos mercadores? Ouve o que te digo, Artyom. Ainda és jovem e há muitas coisas que tu não sabes. Devias dar ouvidos aos mais velhos. Toma atenção e continuarás a andar por aqui durante mais tempo. Alguém teria de fazer o trabalho que eles fazem. Se não fossem os mercadores, nós estaríamos aqui sem balas, só com espingardas, Berdan 4, e a atirar sal aos pretos, enquanto bebemos chá. Contrapôs Artyom, sem ceder. Está bem, está bem. Temos um economista entre nós. Acalme-te agora. Era melhor, então, que nos dissesses o que Sukhoi viu lá fora. O que se passa com os nossos vizinhos. Em Alexeyevskaya. E em Rishiskaya. Em Alexeyevskaya? Nada de novo. Andam a cultivar cogumelos. E o que é Alexeyevskaya, de qualquer modo? Uma quinta. É o que dizem. A Artyom baixou a voz. O que disse a seguir já era uma informação secreta. Eles querem juntar-se a nós. E Rishiskaya não é contra. A pressão do sul está a aumentar. Há um ambiente sombrio. Murmura-se que há uma ameaça. Anda toda a gente com medo, mas não se sabe de quê. Ou há um império qualquer novo no fim da linha, ou estão com medo da rança, pensando que eles possam querer expandir-se. Ou é qualquer outra coisa. Esses currais estão todos a tentar agarrar-se a nós. Tanto os de Alexeyevskaya, quanto os de Rishiskaya. Mas que querem eles, em termos concretos? O que oferecem? Perguntou Andrei. Querem fazer uma federação conosco, com um sistema comum de defesa para reforçar as fronteiras nas duas extremidades. Estabelecer uma rede de iluminação permanente nos túneis que ligam as estações. Organizar uma força de polícia. Bloquear os túneis e os corredores laterais. Lançar vagonetas de transporte e ligações telefônicas por cabo. E ocupar todos os espaços disponíveis com criação de cogumelos. Querem uma economia comum, que funcione e que sirva para nós ajudarmos uns aos outros, se isso for necessário. E onde é que estavam quando precisávamos deles? Onde estavam quando os ratos nos atacaram vindos de Botany Jeitsad e de Medvekovo? Quando os pretos nos atacaram, onde é que eles estavam? Rosnou Andrei. Não te faças agourento, Andrei. Tem cuidado. Interveio Peter Andreevich. Por agora já não há pretos por aqui e está tudo bem. Não fomos nós que os derrotamos. Houve qualquer coisa que aconteceu e foram eles que o provocaram. Foi qualquer coisa entre eles e agora estão sossegados. Até podem estar a poupar as forças por agora. Uma união não fará mal algum. E tanto melhor se for com os nossos vizinhos. Será para benefício deles, mas também para o nosso próprio bem. E teremos liberdade, igualdade, fraternidade. Retorquiu Andrei, contando pelos dedos até três, numa expressão de ironia. Bem, não queres ouvir o que tenho para dizer? Perguntou Artyom, ofendido. Não, Artyom. Bah, continua. Respondeu Andrei. Ocupamos-nos de Peter depois. Esta é uma discussão que temos há muito tempo. Bom, está bem. Parece que o chefe da nossa estação está de acordo, que não tem objeções de fundo. Só é necessário atender os pormenores. Haverá uma assembleia em breve. E depois um referendo. O que queres dizer com isso do referendo? Se o povo disser que sim, é sim. Se disser que não, quer dizer que não pensou bem. E que tem de pensar melhor. Replicou Andrei, sarcástico. E o que se passa para lá de Ishiskaya, Artyom? Perguntou Peter Andreevich, sem prestar atenção a Andrei. Que há a seguir? A estação de Prospect Mirat 5. Bem, e faz sentido que seja Prospect Mira. É a fronteira da Liga Hanseática. O meu padrasto diz que está tudo na mesma entre a Hanse e os Vermelhos. Mantiveram a paz entre eles. Lá, já ninguém pensa na guerra. Disse Artyom. Hansa era o nome como se popularizara a comunidade das estações da linha do círculo. Essas estações estavam localizadas nos cruzamentos de todas as outras linhas, e por isso no meio de todas as rotas comerciais. As linhas mantinham-se ligadas entre si por túneis, tornando-se locais de encontro e de reunião para os homens de negócios de toda a rede do metropolitano. Os seus empresários tinham ficado ricos a uma velocidade espantosa, e sabendo que suas riquezas despertavam a inveja de muitos outros, decidiram unir as suas forças. O nome oficial da união era difícil de pronunciar. No entanto, e entre o povo, a concórdia foi apelidada de Hansa. Alguém os comparara com rigor à união das cidades comerciais da Alemanha medieval, a Liga Hanseática. Esta palavra curta já era mais fácil e foi o que prevaleceu. No início, a Hansa era composta por apenas algumas estações e a concórdia formou-se gradualmente. Primeiro foi a parte da linha do círculo, de Kievskaya, a Prospect Mira, a rede designada por Arco do Norte, que incluía Kurskaya, Tangaskaya e Oktyabrskaya. Depois juntaram-se-lhes Pavletskaya e Dobryniskaya, que formaram outro arco, o Arco do Sul. Mas o maior problema e o maior obstáculo à união dos arcos do norte e do sul foi a linha de Sokol. A questão, segundo contou a Artyom, o seu padrasto, foi o fato de a linha de Sokol sempre se ter achado especial. Quando alguém olhava para o mapa, a atenção era irresistivelmente atraída para ela. Em primeiro lugar, é uma linha reta, direita como uma seta. Em segundo lugar, estava assinalada a vermelho nos mapas do Metro. E os nomes das estações também ajudavam. Era o caso, por exemplo, de Krasnoselekskaya, ou seja, a Aldeia Vermelha, que se libertara do fascismo em 1944. Depois, Krasnye Vorota, o Portão Vermelho. A Komsomolskaya, a Biblioteca Imeni Lenina, junto à Biblioteca Lenine. E Leninsky Gori, ou a Montanha de Lenine. E fosse pelos nomes ou por qualquer outro motivo, a linha atraiu as pessoas nostálgicas do glorioso passado soviético. Depois, a ideia da ressurreição do Estado soviético ganhou raízes facilmente. De início, só uma estação é que retomou os ideais comunistas e uma forma de governo socialista, seguindo-se-lhes os seus vizinhos. Depois, as pessoas do outro lado do túnel ouviram falar desta revolução cheia de optimismo e derrubaram um governo que então tinham, numa série de acontecimentos que se foram repetindo. Os veteranos ainda vivos, os antigos homens saídos do Komsomol, a juventude comunista, os dirigentes e militantes do Partido Comunista e os membros permanentes do proletariado reuniram-se todos nas estações revolucionárias. Foi fundado um comitê responsável pela divulgação desta nova revolução e do seu ideal comunista em toda a rede do metrô. com a designação quase leninista de Interestacional. A nova organização preparou divisões de revolucionários profissionais e de propagandistas e enviou-os para as estações inimigas. Em geral, foi pouco sangue que se derramou, porque os esfomeados habitantes da linha de Sokol queriam era ver a justiça social restaurada. E, tanto quanto conseguiam ver, não encontravam uma alternativa viável, com exceção de um igualitarismo que seria injustificado. E depois de a princípio ter sido iluminada só numa das extremidades, toda a zona acabou por ser varrida pelas chamas vermelhas da Revolução. As estações repescaram os seus velhos nomes da era soviética. Chisti, Prudy, voltou a ser Kirovskaya. Lubyanka transformou-se em Dzerzhinskaya. Okhotny foi de novo Prospekt Marksa. As estações com nomes neutros foram rebatizadas com nomes ideologicamente mais claros. Sportivnaya passou a ser Komunicheskaya. Sokolniki passou a Stalinskaya. Preobrazhenskaya, Ploshchad, onde tudo começou, ficou Snamya Evolutsiya. E a própria linha designada de Sokol passou a ser chamada de linha vermelha pela maioria. Aliás, já era vulgar, antigamente, os moscovitas designarem as linhas do metrô pelas cores com que figuravam nos mapas. De qualquer modo, a designação oficial passou a ser linha vermelha. As coisas, no entanto, ficaram por aí. Quando a linha vermelha se formou, alimentando algumas ideias sobre a expansão para todo o metrô, a paciência começou a esgotar-se nas outras estações. Havia demasiadas pessoas que se recordavam da era soviética. E havia também muitas outras que encaravam os agitadores enviados pela Interestacional para os túneis como um tumor gerado de metastases que ameaçavam destruir todo o organismo. E por muito que os agitadores e os propagandistas prometessem eletricidade para o metrô todo, garantindo que com isso poderiam viver no verdadeiro comunismo, era pouco provável que isto pudesse ter saído de alguma palavra de ordem de Lenin, visto tratar-se de uma propaganda tão primária. Os habitantes das zonas limítrofes não se sentiram tão tentados. E os agitadores da Interestacional foram capturados e devolvidos ao território soviético. Nessa altura, os dirigentes vermelhos decidiram que já era a altura de agirem mais resolutamente. Se os restantes habitantes do metrô não aceitassem a feliz chama da Revolução, havia então que acender o lume por baixo deles. As estações vizinhas, preocupadas com o reforço crescente da propaganda comunista, chegaram à mesma conclusão. A experiência histórica demonstra bem que não há melhor maneira de injetar os bacilos do comunismo do que com a baioneta. E fizeram-se ouvir os trovões. A coligação das estações anticomunistas, dirigida pela Hansa, derrotou a linha vermelha e, querendo fechar a linha do círculo, encabeçou a ofensiva. Os vermelhos, naturalmente, não esperavam a oposição de uma resistência organizada e sobreestimaram suas próprias forças. A fácil vitória que contavam ter já não estava, afinal, tão perto. A guerra foi prolongada e sangrenta, arrastando-se no tempo. E a população do metro nem sequer era muito grande. A guerra durou quase um ano e meio, composta, na maioria dos casos, por batalhas destinadas a ocupar posições, ataques de guerrilha e manobras de diversão, bloqueio de túneis, execução de prisioneiros e atrocidades diversas cometidas pelos dois lados. Aconteceu um pouco de tudo. Operações militares, cercos, quebra de cercos, feitos diversos. E houve comandantes que se destacaram, tal como houve heróis e traidores. Mas a principal característica da guerra foi o fato de nenhuma das partes beligerantes ter alterado de modo significativo a sua linha de frente. Pareceu por vezes que cada lado obtinha uma pequena vantagem, apoderando-se de uma estação adjacente, mas depois o adversário opunha resistência, mobilizava forças adicionais, e a balança voltava a pender para o outro lado. Mas a guerra esgotou os recursos disponíveis e eliminou os melhores. Foi devastadora para todos, e os que sobreviveram cansaram-se dela. O governo revolucionário já tinha sutilmente substituído os seus propósitos iniciais por outros, mais modestos. No início, lutavam pela expansão do poder socialista e dos ideais comunistas em todo o subsolo, mas agora os vermelhos já só queriam ter o controle daquilo que viam como o seu santuário. A estação, Площадь Шад, Революции, a Praça da Revolução. Em primeiro lugar, por causa do nome, e depois porque, entre todas as estações, era a que ficava mais perto da Praça Vermelha e do Kremlin, em cujas torres figuravam ainda as estrelas de Korubi, se se acreditasse nos homens corajosos que eram ideologicamente tão fortes que iam à superfície só para poderem olhar para elas. Mas claro, à superfície junto ao Kremlin e mesmo no centro da Praça Vermelha, encontrava-se o mausoléu de Lenin. Se o corpo de Lenin ainda aí se encontrava, ninguém o sabia, mas também já pouca importância tinha. Durante os muitos anos da era soviética, o mausoléu de Lenin deixara de ser um túmulo para se transformar no seu próprio relicário, num símbolo de continuidade do poder. Os grandes dirigentes do passado iniciavam aí os seus desfiles, e os dirigentes atuais também ambicionavam o mesmo. Dizia-se, aliás, que havia passagens secretas que iam dos gabinetes do governo da estação, da Praça da Revolução, para os laboratórios secretos do mausoléu, com acesso direto ao próprio túmulo. Os vermelhos ainda controlavam a Prospect Marks, a antiga Octony Riad, que foi fortificada para se transformar na base de onde eram lançados os ataques à Praça da Revolução. Várias foram as cruzadas abençoadas pela liderança revolucionária e enviadas para libertar a estação e o seu túmulo. Mas os seus defensores também percebiam o significado que ela tinha para os vermelhos e resistiram até o fim. A Praça da Revolução revelou-se uma fortaleza inexpugnável. Os combates mais severos e mais sangrentos tiveram lugar nas zonas de acesso à estação. Foi aí que se registrou o maior número de mortes. Houve muitos atos heróicos. Os dos homens que deram peito às balas, os dos corajosos combatentes que atavam granadas ao seu próprio corpo para se fazerem explodir nos ninhos de artilharia do inimigo, como o antigo herói Alexander Mastrozov, e até os que usavam, sem autorização, lança-chamas contra as pessoas. Tudo em vão, porém. Os vermelhos conseguiram conquistar a estação por um dia, sem terem tempo de assegurar a sua fortificação, e foram logo derrotados, atirando-se no dia seguinte, quando a coligação contra-atacou. O mesmo aconteceu na Biblioteca Lenin. Era aí a Praça Forte dos Vermelhos, e as forças da coligação tentaram repetidamente capturar a estação. A sua importância estratégica era enorme porque, nas mãos dos atacantes, partiria em duas a linha vermelha, e com isso ficava aberta a passagem para outras três linhas, com as quais a linha vermelha não mantinha ligações em nenhum outro ponto. Era um local único. Era como uma grande linfática infectada com a peste vermelha, que poderia a partir daí disseminar-se por todo o organismo. Para o evitar, era necessário tomar a Biblioteca Lenin, custasse o que custasse. As tentativas dos vermelhos para se apoderarem da Praça da Revolução foram tão mal sucedidas como os esforços da coligação para os expulsar da Biblioteca Lenin. E, entretanto, as pessoas começaram a ficar fartas dos combates. As deserções já eram vulgares e haviam momentos de confraternização entre os soldados, quando estes, de um lado e do outro, pousavam as armas depois dos confrontos. Contudo, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, os vermelhos não ficaram em vantagem. O rastilho revolucionário apagou-se gradualmente, e a coligação não conseguiu fazer melhor. Insatisfeitas com o fato de terem de temer constantemente pelas suas vidas, as pessoas começaram a debandar, reunindo-se em grupos familiares que trocavam as estações centrais pelas estações periféricas. A rança esvaziou-se e enfraqueceu. A guerra afetara gravemente o comércio, e os mercadores procuravam outras maneiras de contornar o sistema, deixando desertas e silenciosas as mais importantes rotas comerciais. Os políticos, apoiados por um número cada vez mais pequeno de soldados, precisavam urgentemente de encontrar uma forma de pôr fim à guerra antes que as armas se voltassem contra eles. Por isso, nas mais secretas circunstâncias, em uma estação necessariamente neutra, reuniram-se os dirigentes das partes em confronto. O camarada Moskvin, do lado soviético, e o presidente da Hansa, Lojinov, este apoiado pelo chefe da estação da Confederação de Arbat, Kolpakov, como negociador. As partes assinaram rapidamente um acordo de paz e trocaram estações. A linha vermelha recebeu a quase destruída Praça da Revolução, mas cedeu a Biblioteca Lenine à Confederação de Arbat. Este passo não foi fácil de dar para nenhuma das partes. A Confederação perdeu uma das duas partes, juntamente com a influência que detinha sobre o Noroeste. A linha vermelha ficou interrompida porque passava a ter agora uma estação no meio, que não lhe pertencia e que a cortava em duas. Apesar do fato de ambos os lados garantirem reciprocamente o direito ao livre trânsito através dos seus antigos territórios, este tipo de situação só podia perturbar os vermelhos. Mas o que a coligação estava a propor era uma tentação demasiado grande. E a linha vermelha não resistiu. A Hansa ganhou uma nova vantagem com o acordo, naturalmente, porque já podia fechar o círculo, afastando assim os últimos obstáculos que se levantavam à sua prosperidade. Foi acordada a manutenção do status quo e a proibição de fazer propaganda e de desenvolver atividades no território do antigo adversário. Toda a gente ficou satisfeita. Depois de silenciados os canhões e os políticos, foi chegada a vez de os propagandistas explicarem às massas que o seu próprio lado é que tinha conseguido um destacável feito diplomático, ganhando, na essência, a guerra. Passaram anos sobre o dia memorável em que foi assinado o acordo de paz. Os dois lados respeitaram-no. A Hansa encontrou na linha vermelha um parceiro econômico, favorável, e esta abandonou as suas intenções agressivas. O camarada Moskvin, secretário-geral do Partido Comunista do Metropolitano V.I. Lenine de Moscovo, demonstrou dialeticamente a possibilidade de construir o comunismo numa só linha do metrô. E o velho inimigo ficou esquecido. Artyom nunca se esqueceu desta lição de história sobre os acontecimentos mais recentes, esforçando-se para sempre por se lembrar de tudo o que seu padrasto lhe dizia. Ainda bem que os morticínios chegaram ao fim, disse Peter Andreevich. Foi impossível aproximar-nos do círculo durante um ano e meio. Havia cordões por todo lado e os nossos documentos eram verificados 100 vezes. Tinha negócios lá, nessa altura, e não havia maneira de ir além da Hansa. E eles mandaram-me parar, mesmo em Prospect Mira. Quase me fizeram encostar à parede. E depois? Nunca nos contaste nada disto, Peter. Como é que isso se resolveu? Perguntou Andrei, interessado. Artyom descontraiu-se ligeiramente, vendo que a lanterna do contador de histórias acabara de sair das mãos. De qualquer modo, o que se seguia prometia ser interessante, por isso decidiu não interromper. Bem, foi muito simples. Tomaram-me por um espião vermelho. Então estava eu a sair do túnel de Prospect Mira, na nossa linha. E Prospect Mira também pertence à Hansa. É um território anexado, por assim dizer. Bem, as coisas lá ainda não são assim muito severas. Até tem um mercado e uma zona de comércio. Como sabem, é sempre a mesma coisa. No que se refere à Hansa, as estações do próprio círculo formam uma espécie de território nacional. E as passagens de ligação das estações do círculo são como radiais, com alfândegas e controles de passaportes aí montados. Vá lá. Todos nós sabemos isso. Estás a fazer-nos uma palestra. Interrompeu Andrei. Conta mais o que te aconteceu. Os controles de passaportes. Repetiu Peter Andreevich, arqueando as sobrancelhas com um ar severo, decidido a afirmar a sua posição. Nas estações, adiais, tem mercados bazares. Os estrangeiros são autorizados a ir lá, mas não se pode atravessar a fronteira, nem nada que se pareça. Saí em Prospect Mira com 0,5 quilo de chá. Precisava de munições para a minha espingarda e pensei em negociar. Mas eles estavam sob lei marcial, e eu não sabia. E não largavam mão de quaisquer abastecimentos militares. Perguntei a um tipo e depois a outro, e todos se escusaram e se afastaram. Só um é que me sussurrou. Quais munições, meu idiota? Ponte daqui para fora e rapidamente. Talvez já te tenham denunciado. Agradeci-lhe e dirigi-me sossegadamente ao túnel. E mesmo à saída, há uma patrulha que me manda parar e eu ouço assobios vindos da estação e há mais outro destacamento a correr na nossa direção. Pedem-me os documentos. Dou-lhes o passaporte com o selo da nossa estação. Eles examinam-no cuidadosamente e perguntam-me: e onde é que está o teu livre trânsito? E eu respondi, com surpresa: que livre trânsito? Fiquei a saber que para chegar à estação é necessário possuir um livre trânsito. Junto à saída do túnel há uma pequena mesa e tem aí um serviço. Verificam a identificação do visitante e emitem um livre trânsito quando necessário. Estão mergulhados em burocracia e cercados pelos atos. Não sei como passei essa barreira. Não sei. Por que motivo é que esses idiotas não me fizeram parar? Sem livre trânsito, era eu que tinha de explicar minha patrulha. E este cabeça rapada, abrutalhado, fica ali parado, enfiado na sua camuflagem, a dizer: ele passou sem autorização. Ele entrou como clandestino. Ele entrou às escondidas. Ele folheia o meu passaporte e vê lá o selo de Sokolnik. Era onde eu tinha vivido antes. Olha para o selo e os olhos quase se lhe enchem de sangue. Como um touro quando vê o vermelho. E tirando a metralhadora do ombro, rosna. Mãos ao ar, patife. O nível de formação dele ficou imediatamente à vista. Ele agarra-me pela nuca e atravessa toda a estação, para se deter no posto em que é emitido o livre trânsito, à frente do superior dele. E diz-me ameaçadoramente: esperas aqui um bocadinho, que tudo aquilo de que preciso é ter a devida autorização do comando, e tu vais ficar encostado à parede, espião. Estive quase a vomitar, e tento justificar-me dizendo: mas que tipo de espião sou eu? Sou um homem de negócios? Trago chá de VDNKH. E o tipo replica que me vai encher a boca com um chá, obrigando-me a engoli-lo com o cano da espingarda. Eu percebo que não estou a conseguir convencê-lo e que, se o superior estiver de acordo com ele, ele vai levar-me aos 200 metros, encostar o meu rosto aos canos e fazer-me uma série de buracos a tiro, de acordo com as leis da guerra. As coisas não estavam a correr muito bem, pensei. Chegamos ao posto onde eram emitidos os documentos desse tipo abrutalhado. Foi discutir o melhor local para me matar. Olhei para o chefe dele e foi-se como me saísse dos ombros um fardo enorme. Era Pashka Fedotov, o antigo colega de escola. Mantivemos-nos amigos desde o momento em que começávamos a dar-nos na escola, e depois de terminadas as aulas, até perdermos os contatos. Bem, porra, pregaste-me um susto dos caraças, e eu até já pensava que eles te tivessem feito a folha, que te tivessem morto. Interpôs Andrei, venenosamente, fazendo todos os homens reunidos à volta da fogueira no posto dos 450 metros explodirem gargalhadas amigáveis. E o próprio Peter Andreevich, que até olhou com um ar irritado para Andrei, não se conteve e sorriu. O som das gargalhadas alastrou-se pelo túnel, dando origem a algures nas profundezas, a um eco distorcido, a um guincho sinistro nada parecido com alguma coisa que pudesse ter sido ouvida antes. E ao ouvi-lo, todos se calaram, gradualmente. E depois, as profundezas do túnel, vindos do norte, começaram a ouvir-se com maior nitidez os sons suspeitos. Um resto olhar e passos leves com um ritmo estranho. Andrei, claro, foi o primeiro a ouvi-los. Ficou silencioso e levantou a mão, indicando aos outros que deviam calar-se, pegando na metralhadora que pousara no solo e saltando do local onde se sentara. Destravando a arma e colocando uma bala na câmara, de costas encostadas à parede, Andrei avançou sem ruído para o túnel, distanciando-se da fogueira. Artyom também se levantou, curioso por ver o que não conseguira avistar antes. Mas Andrei voltou-se e olhou para ele com uma expressão irada. Parou no limite da zona iluminada, levou a arma ao ombro e deitou-se no chão, pedindo aos outros. Dê-me mais luz. Um dos seus companheiros ligou uma poderosa lanterna alimentada por um acumulador, feita com peças de faróis de carros velhos, e o raio de luz rasgou as trevas. Arrancada à escuridão, uma silhueta indistinta foi vista no solo por uns segundos. Era pequena e não muito assustadora, e desapareceu apressadamente na direção do norte. Artyom não se conteve e gritou. Dispara! Está a fugir! Mas, por qualquer motivo, Andrei não disparou. Peter Andreevich também se pôs de pé, com a metralhadora pronta a disparar, e gritou. Andriuka! Aide está vivo? Os homens que se mantinham sentados junto ao fogo trocaram murmúrios agitados ao ouvirem o ruído metálico da câmara e da metralhadora de Andrei. E por fim, Andrei reapareceu, iluminado pela luz da lanterna, a sacudir a poeira do casaco. Sim, estou vivo, estou vivo. Disse a rir-se. Estás a rir-te por quê? Inquiriu Peter Andreevich, com uma expressão desconfiada. A coisa tinha quase 1 metro de comprimento. E 2 cabeças. São os mutantes. Os escuros já cá estão. Vão cortar-nos os pescoços. Disparem ou eles fogem. Deviam ser muitos. Muitos. E Andrei continuou a rir-se às gargalhadas. E tu não disparaste por quê? Muito bem. Aqui este jovem não o fez, mas ele ainda é novo. Não percebeu. E tu não fizeste por quê? Já não és novo nisso. Sabes o que aconteceu em Polechevskaya, não sabes? Perguntou Peter Andreevich, irritado quando Andrei regressou para junto da fogueira. Sim, ouvi falar no que se passou em Polechevskaya 12 vezes. Andrei contraiu-o com um gesto da mão. O que ali estava era um cão, um cachorrinho, nem sequer um cão adulto. Já é a 2ª vez que tenta aproximar-se do fogo, à procura de calor e de luz. E vocês quase o abateram e agora estão a perguntar-me por que motivo é que estou a ser tão cuidadoso? Que pavoice! Como é que eu podia saber que se tratava de um cão? A Artyom sentiu-se ofendido. Faziam sons tão estranhos. E há 1 semana dizia-se que tinha sido avistado um rato do tamanho de um porco. Tu acreditas em contos de fadas? Espera um pouco e já te trago o teu rato. Disse Andrei, pondo a metralhadora a tiracolo e regressando à escuridão do túnel. 1 minuto mais tarde ouviram um assobio vindo das trevas. E uma voz que, num tom de afeto e de encorajamento, dizia. Aqui. Vem aqui, pequenino. Não tenhas medo. Andrei passou cerca de 10 minutos a tentar convencer o estranho ser a se aproximar, chamando e assoviando, até voltar a aparecer no campo de luz da fogueira. Regressou para junto dos restantes homens, e com um sorriso triunfante abriu o casaco, de onde caiu um cachorrinho a tremer com um ar triste, molhado e intoleravelmente sujo, coberto de pelo emaranhado cuja cor nem se percebia, de orelhas caídas e olhos negros aterrorizados. Quando se achou no chão, tentou de imediato fugir, mas Andrei agarrou-o, com firmeza, mantendo-o onde se encontrava. Fazendo-lhe festas na cabeça, despiu o casaco e cobriu o cachorrinho com ele. Precisa se aquecer, explicou. Ora, Andrei, é um saco de pulgas, exclamou Peter Andreevich, tentando convencer Andrei a encarar lucidamente o problema. E até deve ter parasitas. E tu podes apanhar uma infecção espalhada por toda a estação. Basta, Peter. Não sejas tão lamurento. Olha para ele. Andrei levantou um pouco o casaco, mostrando o focinho do cão, que continuava a tremer, de medo ou de frio. Vê-me estes olhos. Não mentem. Peter Andreevich olhou para o cachorrinho com uma expressão de dúvida. Os olhos revelavam medo, mas eram claramente sinceros. Peter Andreevich acalmou-se um pouco. Está bem. És um amante da natureza. Espera, que vou arranjar alguma coisa para ele comer. Murmurou, começando a pesquisar no interior da mochila. Repara bem, murmurou Andrei, aproximando o casaco com um cão lá dentro do lume. Nunca se sabe. Talvez ele dê origem a alguma coisa que não seja útil. Um pastor alemão, por exemplo. Mas aqui, de onde é que pode vir um cão? Não há pessoas para esse lado. Só os pretos. E os pretos têm cães? Perguntou um dos homens de Andrei. Magro, de cabelo desgrenhado, que até então se deixara ficar calado, olhando com ar de desconfiança para o cachorrinho, que adormecera junto ao fogo. Tens razão? Claro, Kirio. Respondeu Andrei com ar sério. Tanto quanto sei, os pretos não têm animais com eles. Então, como é que vivem? O que é que comem? Perguntou outro homem, coçando o rosto de barba por fazer, com um som que fazia lembrar o crepitar da eletricidade. Era alto e com aparência de já ter participado de muitos combates, de ombros largos e aspecto robusto, com a cabeça completamente rapada. Envergava um sobretudo de pele bem cozido que, nesta altura, era uma verdadeira raridade. O que comem os pretos? Toda espécie de porcaria. Comem carne morta, comem ratos, comem seres humanos. Não são esquisitos, sabe-se? Replicou Andrei, com uma carita de desagrado. São canibais? Tornou o homem de cabeça rapada. Sem mostrar surpresa, como se já tivesse encontrado canibais antes disso. Canibais. Mas eles nem são humanos. São mortos-vivos. São... sabe-se lá o quê? E é bom que não tenham armas. Para nós, o conseguimos repelir. Pelo menos por enquanto. Peter, lembras-te de quando aprisionamos um deles vivo? Vai para 6 meses? Lembro-me. Respondeu Peter Andreevich. Ficou na nossa prisão durante 2 semanas, sem comer nem beber água. Não quis tocar na nossa comida e depois morreu. Não interrogaram? Perguntou o homem da cabeça rapada. Ele não compreendia uma palavra do que nós dizíamos. Falamos-lhes em russo e ele ficou silencioso, o tempo todo, como se tivesse a boca cheia de água. Espancaram-no também, e nada disse, só rosnava, uma vez por outra. E deu uns uivos tão fortes antes de morrer que acordou toda a estação. E o cão? Perguntou Kirill, lembrando-lhe do que estavam a discutir. Como terá chegado aqui? Quem raio é que sabe? Talvez tenha fugido deles. Talvez o tivessem querido comer. São cerca de 2 quilômetros até aqui. Um cão não conseguiria fazer? Talvez pertença a alguém. Talvez alguém tenha vindo do norte e tenha andado com os pretos. E o cãozinho escapou-se. Mas não interessa como, de qualquer modo. Olhem bem para ele. Parece um monstro? Um mutante? Não. É um cachorrinho. Não é nada de extraordinário. E sentiu-se atraído por nós, o que significa que está habituado a pessoas. De outro modo, por que teria tentado por 3 vezes aproximar-se da fogueira? Kirill ficou calado, a pensar no que ouvira. Peter Andreevich encheu a chaleira com água de lata e perguntou. Alguém mais quer chá? Vamos beber um último gole, que já não falta muito para sermos bichuídos. Chá. Isso é que ia falar. Serve-nos demais. Disse Andrei. Os outros homens também se mostraram animados com a ideia. A água da chaleira começou a ferver. Peter Andreevich encheu os copos dos que queriam mais e fez-lhe um pedido. Olhe, não vale a pena estar a falar dos pretos. Na última vez em que estivemos assim sentados a falar disso, eles atacaram. Já outros tipos me disseram que lhes aconteceu a mesma coisa. Talvez seja uma coincidência. Eu não sou supersticioso, mas... se não for o caso... e se eles podem sentir que nós estamos a pensar neles... O nosso turno está quase no fim. Para que precisamos nós dessas confusões no último minuto? Pois, de fato, provavelmente não se justifica. Concordou Artyom. Muito bem. Já chega. Já chega, meu. Não te assustes tanto. Acabaremos por chegar a esse ponto também. Disse Andrei, tentando alegrar Artyom, sem, no entanto, o conseguir convencer. Bastou-lhes pensarem nos seres que designavam por pretos para os percorrer um arrepio de frio, que também atingiu Andrei, embora este o tentasse ocultar. Andrei não receava os seres humanos, fossem eles quais fossem, bandidos, anarquistas, cortadores de gargantas ou soldados do Exército Vermelho. Mas os mortos-vivos enojavam-no. Não os receava, mas não conseguia manter-se calmo quando pensava neles ou em qualquer outra ameaça. Todos ficaram calados. Um silêncio prolongado e opressivo abateu-se sobre os homens agrupados em redor da fogueira. Os bocados de madeira, cheios de nós, crepitavam nas chamas, e para o norte, conseguia ouvir-se de vez em quando um som gutural e rouco, quase sufocado, como se o metrô de Moscovo fosse o intestino gigantesco de um monstro desconhecido. E este som, cuja origem a escuridão dissimulava, já era suficientemente assustador.